quanto tempo faz. Eu já nem lembrava mais. Olho mais além, ouço o tempo, volto mais atrás. Você vem vindo e no relógio deixo para seis, como da primeira vez. Fudo nos olhos, como foi sempre, e nunca me toquei. Fui inconsciente, homem, fui te ver e saber que era um erro te deixar outra vez, homem. Eu não posso sentir esse medo e você ir pra sempre, homem. Lampião de gás põe na sombra seus sinais. Isso foi amor, vejo tão claro. Curioso amor, tão forte, tão raro. O mente foi te ver e saber que é um erro te deixar outra vez. O mente, eu não posso sentir esse medo e você ir pra sempre, homem. Talvez não esteja acima os sonhos de ontem, outra vez em mim. Tão perto, tão longe, o mente foi te ver e saber que era um erro te deixar outra vez, o mente. Eu não posso sentir esse medo e você ir pra sempre, o mente foi te ver e saber que era um erro te deixar outra vez, o mente.